Alô, civilização ocidental, o meu nome é Ronaldo e o tema do nosso podcast de hoje são os textos inéditos de Otto Maria Carpo. Para bater esse papo com a gente, temos aqui o editor e proprietário da editora Danúbio, Diogo Fontana. E aí, Diogo, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Maravilha. Temos também conosco o maestro Dante Mantovani, que prefaciou o livro O Canto do Violino, que está em processo de financiamento coletivo no site Quicante. E aí, Dante, como vai? Olá, tudo bem? Graças a Deus. Um abraço aí para vocês e para todo mundo que está nos ouvindo. Pessoal, eu quero começar perguntando quem foi Otto Maria Carpo, né? Se vocês pudessem dar um resumo da biografia desse intelectual brasileiro. Otto Maria Carpo é um intelectual que, para mim, tem um grande significado, uma grande importância na minha formação, né, tanto musical quanto cultural, de modo geral. Conheço há muito tempo, desde antes, inclusive, de eu ter ingressado na universidade. Eu tinha 17 anos quando ingressei no curso de música. Nesse mesmo ano, um pouco antes do início do curso, eu conheci a obra do Carpo. E foi, para mim, uma espécie de guia, né? Ele foi uma espécie de guia, a obra dele, uma referência incontornável. E eu tinha algumas outras referências, principalmente os encartes de discos, de LPs, que eu sempre tive muitos em casa, até por uma coleção que o meu pai tinha e que se transferiu para mim, né? Naturalmente. Então, eu sempre tive contato com muitos LPs, e estudei música também em conservatórios, né? Só que eu não tinha ainda tido contato com a crítica musical sistemática, embasada e relacionada com todas as grandes obras, digamos assim, né, da civilização ocidental. E aí vem muito a calhar essa temática sobre o livro que a editora Danúbio está a lançar agora aqui no portal Civilização Ocidental, né? Porque o Otto Maria Carpo foi um grande bastião, um grande divulgador das maiores obras da cultura ocidental, que embasam a nossa civilização, que hoje está sendo atacada por todos os lados. Ele não chegou a antever isso, né? Mas, por outro lado, ele já ofereceu previamente o antídoto. Inclusive, em um dos ensaios, né, do Canto do Violino, que o Diogo vai falar melhor sobre a edição do livro, ele fala justamente que a solução para a degradação do gosto musical é uma maior divulgação do gênero quarteto de cordas. Né? Por que o gênero quarteto de cordas? Porque é o gênero mais intelectualizado. Inclusive, eu aprendi a apreciar os quartetos de cordas de tanto ler o Carpo falar maravilhas, em especial dos últimos quartetos de cordas de Beethoven. Né? Mas voltando aí à questão biográfica do Carpo, acho que é interessante uma pequena referência, né, que ele chegou no Brasil na década de 1940, fugido da perseguição nazista, e por isso ele adotou o nome Otto Maria Carpo. Ele era de pai judeu, né, mas a mãe não era. Família judaica, mas não era judeu. Enfim, mas ele estava receoso, assim como uma série de outros intelectuais, né, da Áustria na época, como o próprio Sigmund Freud e o Stefan Zweig, que também veio para o Brasil. Tragicamente acabou por suicidar-se. Mas um grande intelectual também que no futuro, uma grande obra. Né? Só um segundo. Foi quem cunhou a frase que o Brasil é o país do futuro, né? Exatamente. E, infelizmente, houve essa tragédia em sua vida pessoal, né? Mas o Carpo desembarca no Brasil na década de 40 e aqui ele veio com uma carta de recomendação do Papa da época, o Papa Pio XII, e foi recebido pelo Alceu Amoroso Lima, que era o embaixador, né, do Brasil, se não me engano, na própria Itália. Mas aí ele arrumou, o Alceu Amoroso Lima, arrumou um empreguinho muito simples para o Carpo numa biblioteca aí de Curitiba, se não me engano, hein, Diogo? Na verdade, no interior do Paraná, numa cidade chamada Marialva, que até hoje não tem nada, imagina na década de 40. Nossa. Foi esse emprego que deram para um cara que era um dos maiores intelectuais da Áustria, que era um dos grandes polos culturais do começo do século XX. O Carpo era destacado lá. Chegando no Brasil, foram arranjar para ele um emprego na biblioteca em Marialva. Nem em Maringá, nem em Londrina, em Marialva. Marialva. Pô, acho que tem uma... Acho que tem lá uma fábrica de vinho, se não me engano, Marialva. tem uma uva gigante lá. Só para dizer um pouquinho do Carpo, que a gente está falando, né? Ele nasceu em Viena em 1900. E para vocês terem uma ideia da formação dele, é lógico que a parte formal, nós aqui brasileiros aprendemos a desprezar por completo. Mas a circunstância do Império Austro-Húngaro e depois da República Austríaca do início do século XX, a formação acadêmica significava alguma coisa, né? E ele estudou filosofia, matemática, sociologia, literatura comparada e ciências políticas. E acabou se doutorando em química. Então, olha, o homem era realmente um prodígio, um monstro, né? Que transitava por todas as áreas do conhecimento, intelectualmente completo. No Brasil não tinha igual, não tinha quem se assemelhasse, muito menos quem chegasse perto, né? E aí ele com esse início modesto, depois mudou-se para o Rio de Janeiro, começou a colaborar com um dos jornais, tornou-se bibliotecário também. E a obra de crítica literária dele é monumental, né? Talvez seja a maior de todas as histórias literárias já escritas, né? em todas as épocas, todas as civilizações. E ele escreveu em português, né, Diogo? Essa grande obra literária. Só que a formação musical do Carpo, e esse livro que vai ser lançado agora, O Canto do Violino, reúne os artigos sobre música do Carpo escritos na década de 1940 e 1950 aqui no Brasil, em diversos jornais. Depois o Diogo pode dar mais detalhes, né? É, agora, a formação musical do Carpo também é uma coisa estrondosa, tá certo? É uma coisa assim que é impensável nos dias de hoje, uma pessoa com tamanha erudição musical. Eu falo isso porque às vezes com alguma interrupção, às vezes não, né? Trabalho com música já há uns 15 anos, pelo menos, né? E até hoje a erudição musical do Carpo me assombra e eu o consulto, tá certo? E outra coisa que ele fazia, que é um estrondo também, ele conhecia as músicas apenas de ler as partituras. Isso não é fácil, hein? Até para os músicos. E os detalhes que ele dá das obras, as relações que ele traça, né? E principalmente, isso em termos qualitativos. Em termos qualitativos é assombrosa a erudição dele. Mas em termos quantitativos é ainda mais assombrosa, né? Porque ele conhece aquele compositor que você nunca ouviu falar, né? E quando o Diogo e o Eduardo me chamaram para fazer o prefácio desse livro, e as notas, né, que eu fiz com muito prazer, com muito gosto, eu tentei conjecturar alguma hipótese, né, para explicar que a maior erudição, e em especial pensando no contraste dos nossos dias atuais, do ensino musical atual, dos conhecimentos medianos, até mesmo das pessoas que são da área, né? Porque às vezes há ótimos instrumentistas, violinistas, cantores, mas que não tem um átimo do conhecimento que o Carpo demonstra, não apenas nesse livro, mas como por exemplo no outro livro, grandiosíssimo livro do Carpo sobre a história da música, que é o pequeno livro Pequena História da Música, né? Foi editado recentemente com outro título, pela Ediouro, né? Que é o livro de ouro da história da música. Mas enfim, toda essa erudição dele tinha que ter uma explicação, tinha que ter saído de algum lugar. E eu parei para pensar e conjecturar qual a hipótese, né, mais apropriada para eu expor no livro, porque eu teria que dar uma justificativa, né? De onde vem essa erudição obscena, que chega a ser obscena? Aí eu pensei o seguinte, Carpo nasceu e teve toda a sua formação mental, intelectual e musical na cidade de Viena, tá certo? Cidade de Viena, capital do Império Austro-Húngaro, uma cidade que deu ao mundo artistas do quilate de Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert e por aí vai. Gustav Mahler, já mais do século XIX. Então, ele estava na Meca da cultura musical. Uma cidade que respirava música, tinha os maiores músicos, né, todos os tempos. E é claro que não à toa também a capital da música por mais de 200 anos, quase 300 anos. Não, por mais de 300 anos, porque até o fim do século XIX... Uma coisa interessante, Dante, eu estive em Viena uma vez, em 2006, passei 2 dias, uma rápida passagem, e Viena é realmente a capital da música, porque, você tem uma ideia, os taxistas em Viena escutam música clássica. Sim. Na rádio, isso realmente faz parte do imaginário deles com, o tempo inteiro, enquanto a gente escuta funk e lepo-lepo, e a rocha e não sei o quê... Eles convivem com isso mesmo, faz parte desde a infância, faz parte na televisão, o sujeito entra no café, tem alguém tocando violino maravilhosamente, que nem eu falei, você entra no táxi, o cara tá escutando rádio, a rádio FM tá tocando uma sinfonia, faz parte da vida do austríaco mesmo. Sim, perfeitamente, exatamente, essa é a explicação que eu pude conjecturar no livro, né? Tanto no prefácio como em algumas notas, de que a cultura austro-húngara, e em especial vienense, né, reuniram todas as condições que possibilitaram essa, digamos assim, capacidade do Carpo tinha de sintetizar tantos conhecimentos, tantos saberes, tantos artistas, tantas obras musicais importantes, porque ele respirava isso. Então a quantidade de concertos os quais ele frequentava deviam ser assombrosos também, né? Numericamente falando, qualitativamente falando também, porque os grandes músicos também eram formados ali, e o que chama atenção, mais uma vez, em contraste com a vida musical brasileira. Tem até um dos artigos do Canto do Violino, que ele fala sobre um recital que ele assistiu no Brasil, da pianista Yvyn Prota, que foi no Rio de Janeiro, e ele dá uma aula de crítica musical, né? Fazendo aí toda uma comparação entre as sessões do recital, programa, sobre a característica das obras que foram tocadas e a sequência. Enfim, uma coisa que acredito que no Brasil até então, a exceção da obra de Mário de Andrade, que também teve uma obra crítica musical, uma obra de crítica musical relevante, né? Era um pouco realizada. E o Carpo, ele vem suprir essa lacuna, né, que há no Brasil, de grandes intelectuais, de grande erudição, porque no Brasil nós sabemos muito bem que esse movimento modernista acabou por monopolizar, né, todos os setores da atividade intelectual e cultural do Brasil e muitas vezes estimulando a própria decadência dessa cultura, né? É o caso, por exemplo, da crítica de arte. O crítico de arte que não fosse favorável, vamos colocar assim, ideias modernistas, estaria banido para sempre da atividade cultural e intelectual. Né? Isso, ó, vejam só, já temos precedentes para o que aconteceu sob a égide do gramscismo, hein? Lá na Semana de Arte Moderna, coincidentemente muitos dos modernistas se declaravam também comunistas, esse movimento antropofágico... Tudo começa com uma decadência estética... cultural e evolui para uma decadência moral, né? As coisas estão interligadas dessa forma, né? Quer dizer, aí a gente chega a ter uma presidente como a Dilma, que é o talvez o ápice da decadência estética, né? É, exatamente. Mas esse é o contexto em que Carpo chega no Brasil. E ele morre na década de 60, né? Quando já começa a, infelizmente, se encarrilhar a estratégia gramscista de tomada de espaços e, posteriormente, o que possibilitou a tomada do poder aí pelo PT, pelas esquerdas, enfim. E a degradação cultural que eles promovem é uma coisa sistemática, deliberada, faz parte da estratégia deles, destruir a cultura, em especial a cultura ocidental. Né? E no fim da vida, o Carpo, infelizmente, acabou por cair nas garras desses marxistas. Existe até um ensaio sobre isso, de autoria do professor Lauro Carvalho, sobre essa relação do Carpo com o movimento que se auto-intitulava de resistência ao regime militar. Eu acredito que ele, no fim da vida, já ia estar cansado, né, de questões políticas. Então ele não exerceu o discernimento dele na parte política, posicionou-se contra o contragolpe militar, mas também porque os estudantes ficavam bajulando ele, né, que ele era o grande líder intelectual, esquerdista. O professor Olavo demonstra isso nesse ensaio, né, que está no livro dele chamado Futuro do Pensamento Brasileiro. Tem um ensaio muito interessante sobre o Carpo que ele trata desse assunto. Né? Mas, enfim, o Carpo morre exatamente no momento em que, começa essa onda esquerdista a tomar conta de todos os meios culturais e, em especial, dos jornais. Eu até comentei com o Eduardo, com o Diogo, quando nós estávamos trabalhando na edição do livro, como chama a atenção a qualidade dos textos dos jornais da década de 1940 e 1950, que é a época na qual o Carpo publicou esses textos de crítica musical, que estão coligidos no volume que vão ser lançados agora pela editora Danube. Está certo? Até falei para o Diogo, Diogo, vamos soltar alguns textos que não os de crítica musical do Carpo, né? Para mostrar a qualidade, para mostrar como, de maneira contrastante com o atual, né, o jornalismo naquela época era de altíssimo nível. Dúvida, só ler, dá pra, você lê os escritos de futebol do Nelson Rodrigues e fica de queixo caído. Eram croniquetas. São muito melhores do que editoriais do Estadão de hoje. Da Folha. Sim, Paulo. Tem qualidade literária, são textos bem escritos mesmo, e era assunto banal, era trivial, era o Nelson Rodrigues improvisando um textinho ali sobre futebol, imagina. E mesmo assim a qualidade era infinitamente superior ao que a gente tem hoje. Acho interessante que o Dante falou do livro, né, sobre o livro O Futuro do Pensamento Brasileiro, do Olavo de Carvalho, um livro de 97, um livro que já vai fazer 20 anos, e nesse livro o professor Olavo ele apresenta quatro autores como fundamentais, como basilares para o estudo da cultura brasileira e para o futuro da civilização brasileira, do ponto de vista cultural. Né? São o Miguel Reale, o Mário Ferreira dos Santos, o Gilberto Freire, que ele identifica como o único dos que realmente tem atenção, talvez não da forma adequada, mas tem atenção. E, por fim, o Otto Maria Carpo, que se não nasceu no Brasil, se incorporou à cultura brasileira. Então, segundo o Olavo de Carvalho, o estudo desses quatro autores é o nosso dever de casa. E foi isso que levou a Danúbio a se interessar por editar esses textos inéditos do Otto Maria Carpo? É um trabalho de pesquisa também, não é? Sem dúvida, quando o Eduardo Zonkowski, ele merece todo o crédito, porque foi ele que encontrou, que identificou, que organizou, que continua fazendo esse trabalho. Quando o Eduardo Zonkowski me procurou, dizendo que ele tinha esse material inédito do Carpo, me veio imediatamente à mente esse livro Futuro do Pensamento Brasileiro, e eu pensei, opa, esse cara é importante, tem texto dele inédito, tudo aí que eu já li, eu não li toda a obra dele disponível, mas tudo que a gente leu é impressionante, e não pensei duas vezes, né? Pensei, vamos publicar isso aí, não tem como deixar passar. Até porque, se eu não fizer, quem é que vai fazer? Aquela história do... A gente fica falando, a gente reclama, e com razão, que o Estado se mete nessas atividades culturais, etc. e tal. Se houver algum sentido em iniciativas estatais relacionadas à cultura, algumas realmente fazem sentido, como cuidar de museus, patrimônio histórico, por exemplo, a obra do Otto Maria Carpo realmente teria que ser objeto de projeto da Lei Rouanet, tinha que ter milhões e milhões de reais aí disponíveis para fazer a recuperação adequada dessa obra. Mas ninguém está fazendo isso, né? Os caras estão realmente preocupados em fazer esse show do Tico Santa Cruz. É uma maravilha porque vocês estão indo contra a lógica brasileira, porque, como vocês disseram, o Otto Maria Carpo veio como um grande erudito, como um polímata, e foi colocado numa biblioteca no interior do Paraná. Né? Na nossa história, ele também está, digamos assim, analogicamente, no interior. Né? As pessoas não conhecem ele. E vocês estão indo contra essa lógica e trazendo esse grande pensador. Né? Sem dúvida. E eu acho interessante isso, de que na cultura brasileira, nós valorizamos como heróis, como figuras de destaque, pessoas absolutamente... periféricas, que são consideradas periféricas, têm sua importância, é claro, mas que são periféricas nas outras culturas. Eu vou dar um exemplo mais concreto. Quando Tom Jobim morreu, Tom Jobim era um bossa nova é jazz. Tom Jobim era um Miles Davis brasileiro, uma coisa equivalente. E ele virou imediatamente nome de aeroporto. O Ayrton Senna, automobilista, é considerado herói nacional, tanto quanto Pelé ou outros esportistas. Se você vai para uma cidade como Edimburgo, na Escócia, quem são os heróis nacionais? Quem tem estátuas? No centro de Edimburgo tem uma estátua gigantesca de Sir Walter Scott, escritor. Você anda um pouquinho e tem uma estátua do David Hume, filósofo e escritor. Anda mais um pouco, outra estátua do Adam Smith. Mesma coisa em Dublin. Quem são os heróis nacionais para os irlandeses, os grandes orgulhos? São nomes como James Joyce, como C.S. Lewis, todos os grandes escritores e artistas que a Irlanda produziu, uma ilha muito pequena que hoje tem 5 milhões de habitantes e que fez essas grandes produções. Qual que seria o caminho natural se o Brasil fosse são? Nós valorizaríamos essas quatro figuras que são citadas pelo Olavo no livro Futuro do Pensamento Brasileiro e teríamos uma estátua de, sei lá, Machado de Assis em cada praça de cada cidade brasileira. Eu moro aqui em Santa Catarina, por exemplo. O que, que Santa Catarina legou ao mundo, ao universo? O poeta Cruz e Souza. Você acha que alguém aqui sabe quem foi Cruz e Souza? Cruz e Souza foi um poeta simbolista espetacular, um dos maiores poetas da língua portuguesa, um dos maiores poetas brasileiros, nascido em Nossa Senhora do Desterro, que tem o atual infame nome de Florianópolis. Mas a coisa mais natural do mundo seria que aqui na minha cidade, Balneário Camboriú, que é uma cidade turística importante, tivesse pelo menos uma praça Cruz e Souza, uma estátua do homem. Não tem nada disso. Então a gente tem que pôr um pouco de recuperar esse senso de hierarquia e saber que as grandes realizações de um povo são as realizações espirituais, elas são acima, né? E o Otto Maria Carpó é patrimônio brasileiro, sim. Sim, até como eu disse, ele escreveu a história da literatura em português. Exatamente, um grande mestre da língua portuguesa, a prosa dele é muito boa, em português. Não é só o conteúdo, a forma vale a pena como experiência estética literária, os textos dele valem a pena nesse sentido também. Você aprende a escrever em português lendo o Carpó. É um ensaísta maravilhoso. Sim, mas realmente, a Tantubio está indo contra a corrente, viu, Ronaldo? Você falou, acertou o ponto, porque o Brasil, infelizmente, é um país que não valoriza, como o Diogo acabou de falar também, os seus intelectuais, seus artistas, seus homens de saber, de conhecimento, né, homens de ciência. Parece, inclusive, que o Brasil tem uma aversão ao conhecimento. Essa talvez seja a maior, ao mesmo tempo tem um culto ao diploma, às formalidades. Né? Quer dizer, forma sem conteúdo, o culto da forma sem conteúdo, não é mesmo? Eu faço que outras nações valorizam mais o conteúdo do que a forma. Eu ando de uma maneira assim, bastante sem paciência, por exemplo, com burocracia. Porque que burocracia é o quê? Burocracia é pura forma, né? Você tem que fazer tudo naquele formato ali e você vai atrás, por exemplo, de alguma providência no órgão público, é só burocracia, só forma, e providência você não consegue obter nenhuma, tá certo? Por quê? Porque é tudo forma, tudo coisa vazia, forma sem conteúdo, né? Acaba perdendo a sua função, existe uma interdependência entre forma e conteúdo. Agora, a cultura brasileira, ela também sucumbiu ao fetiche da forma, não é? Então, valoriza-se o quê? Valoriza-se o quê? Valoriza-se aquele suposto intelectual portador de um diploma, né? Você veja, por exemplo, aqueles programas de TV com, entre aspas, debates. Vou citar lá, por exemplo, Globo News. Chama lá especialistas para debater determinado assunto, né? Chama um especialista em segurança pública da UFRJ. Aí vai lá, o cara fala o seguinte: não, para resolver o problema da segurança pública, nós precisamos desarmar a sociedade. Aí você já vê que o cara não tem nada na cabeça, né? Porque como é que você vai solucionar um problema, né, da ordem, da magnitude da segurança pública, desarmando os cidadãos que já estão desarmados, né, e deixando os bandidos... É óbvio que bandido não precisa de licença para obter armas, né? Então você vê que o cara está fora da realidade. Isso o que possibilita? É o diploma, que dá uma pseudo-autoridade. Né? Então é tudo pseudo. Toda a nossa cultura é uma cultura falsa. Né? É uma cultura absolutamente desprovida de conteúdo, desprovida de substância. Né? Nesse sentido, acho que resgatar a obra de Otto Maria Carpó é extremamente necessário, é urgente, né? Porque Otto Maria Carpó, apesar de ter um grande domínio da forma, é um grande conteudista. Existe na linguística, né, parte dos meus estudos acadêmicos foram na área de linguística também. Existe um termo cunhado por um linguista austríaco, aliás, por coincidência. Né, o nome dele, não vou me recordar agora sobre o nome dele. Mas o termo é densidade informacional. É inclusive uma ferramenta de análise de textos. E é usada para diferenciar, por exemplo, um texto escrito de um texto falado. Um texto falado, ele traz muito menos densidade informacional do que um texto escrito, por exemplo. Porque no texto falado, nós estamos falando, precisamos reformular e usamos marcadores conversacionais, como por exemplo, bom, agora vou falar de tal e tal assunto, mas não era bem isso que eu queria dizer. Enfim, você começa a usar paralogismos, né? Ou seja, elementos alheios ao assunto que está a ser discutido. Portanto, o texto tem menor densidade informacional, o texto falado. Agora, o texto escrito, por sua vez, ele tem maior densidade informacional, e o texto de Otto Maria Carpo tem mais densidade informacional ainda. Entendeu? Então, eu estou usando esse instrumento apenas para nós refletirmos, porque são muitas informações que ele traz em pouco espaço. Por exemplo, no caso do Canto do Violino, tem um ensaio sobre Stendhal e a música, em que ele faz uma série de relações entre obras musicais e obras literárias. Também faz isso com a obra de Cervantes, tem um ensaio sobre Cervantes, Dom Quixote, né? Ele compara a obra de Dom Quixote, a obra de Cervantes, Dom Quixote, a obras musicais de Beethoven, né? Inclusive de sua ópera Fidelio. Isso eu acho muito interessante, esse paralelo que o Carpo faz entre a narrativa literária e a composição musical, ou uma peça musical. Isso, como Dante Mantovani fala no próprio prefácio, talvez seja algo inédito. Eu, pelo menos, no meu curto conhecimento, não tenho notícia de alguém fazer análise literária dessa forma, pegando conceitos musicais para fazer a análise literária. Nesse ensaio Stendhal e a música, o Carpo ele analisa a Chartreuse de Parma, a Cartucha de Parma, o romance do Stendhal, usando os conceitos musicais. E se você for pensar, faz todo sentido, porque uma narrativa em prosa, ela tem realmente um ritmo, ela acelera, ela volta, ela ganha intensidade, ela cresce, às vezes ela tem um final súbito, às vezes ela tem um final vagaroso, como se o volume fosse abaixando. Então você realmente pode fazer esse paralelo entre as duas narrativas, e o Carpo faz isso, pelo menos em dois ensaios do livro, e eu achei genial, e é genial, né? Eu sou uma pessoa completamente ignorante em termos de música erudita, música clássica. Esse livro ele pode me introduzir na música erudita? Ele pode me despertar esse interesse? Eu acho que o livro, ele, sem dúvida, desperta o interesse na música erudita. Pela qualidade da prosa do Carpo, você não vai ficar preso em termos técnicos, não tem nada a ver com isso. E ele transita sobre vários assuntos, sobre vários músicos. São mais de 70 músicos citados no livro. Como eu falei anteriormente, ele faz paralelismos com obras literárias, com Stendhal, com Miguel de Cervantes. Ele é um livro que vai ser lido com prazer pelos leigos. Ele não vai dar nada de introdutório, é claro, até porque a unidade do livro foi criada artificialmente pelo Eduardo e por mim, quando a gente decidiu retrabalhar ou publicar esses textos inéditos do Carpo. Pra você ter uma ideia, são mais de 1.000 textos inéditos. Até agora, o Eduardo já achou 1.300, na verdade. E a gente não sabe muito bem como lançar isso. E esses 1.300 textos inéditos, eles estão ausentes dos dois volumes de ensaios reunidos que saíram pela Top Books e que foram editados, coordenados pelo Olavo de Carvalho no final da década de 90, começo dos anos 2000. Então é muito material inédito, tem texto de tudo quanto é assunto. Para começar um projeto de reedição, então, a gente resolveu começar com esses de música pelo singelo motivo, unicamente que eram poucos textos e havia um assunto em comum. Então, foram selecionados 26 textos publicados em jornais entre 1948 e 1958. Alguns saíram até, inclusive, em jornais de Curitiba, o que é curioso, mas a maioria em jornais do Rio de Janeiro. Acho que tem um texto que saiu numa revista. E esses textos foram compilados. O nome do livro foi escolhido Canto do Violino, porque é um dos ensaios. É o nome de um dos ensaios. Eu escolhi um dos ensaios para dar o título, tanto é que tem um subtítulo, né? O Canto do Violino e Outros Ensaios Inéditos. Essa que foi a unidade do projeto. Como eu disse, o Eduardo Zonkowski fez a edição e a organização dos textos, a preparação. A Patrícia Mártires fez a diagramação. Daniel Carvalho, a capa. É importante dar os créditos, porque essas pessoas merecem. E o Dante Mantovani, regente Dante Mantovani, fez as notas e o prefácio do livro. Além disso, na edição, a orelha vai ser escrita pelo jornalista paranaense Carlos Alberto Pessoa, que é um veterano do jornalismo brasileiro, morou no Rio de Janeiro e foi contemporâneo do Otto Maria Carpo, do Nelson Rodrigues, Armando Nogueira, entre outros. Então é um cara que conviveu nesse jornalismo de outrora, e o texto dele é muito bacana e vai constar na orelha a experiência dele com o Carpo. Correto. Dante, a música erudita, ela pode ser usada como um veículo para elevar o ambiente cultural e moral na sociedade brasileira de hoje? Olha, eu acho que é a nossa única esperança de fazer isso. A música erudita. Por quê? Eu vou explicar por quê. E para isso tem que voltar lá nas civilizações antigas. Desde a China, na obra de Confúcio, já tem lá registrada a relação entre harmonia musical e harmonia social. Como isso se dá? A música é feita de quê? De sons. Sons fazem parte do quê? Do nosso universo físico. E a música é justamente a sistematização de diversos sons em uma sequência, uma concatenação, que não é apenas lógica, embora seja também lógica, mas é melódica. E isso, a melodia, é uma ligação suprarracional de elementos físicos, tá certo? Aí, essa forma de organização do universo sonoro, que é o universo físico, ela segue alguns princípios, digamos assim, matemáticos, tá certo? Por quê? Porque trata-se de relações. A harmonia musical, portanto, é uma série de relações entre sons. E toda série de relações, toda proporcionalidade, gera o quê? Gera uma, digamos assim, em termos matemáticos, uma fração. Está certo? Da mesma forma, entre a estrutura da realidade física, do mundo físico, e seus elementos, há também diversas proporções possíveis, dependendo do enfoque, né? Você veja, por exemplo, a massa de um corpo em relação à massa de outro corpo detém uma proporcionalidade. Isso, na Grécia Antiga, foi estudado por Pitágoras. Tá certo? Essas relações entre o universo físico, o universo musical e o universo psicológico. E ele fundou a escola chamada acusmática. Né? A acusmática já tem a ver com som. Acusma significa som. Então, é uma escola que seus alunos ouviam separados por um pano, por uma espécie de cortina. Os alunos não podiam ver o mestre, só podiam ouvi-lo, porque ouvindo eles prestariam atenção com muito mais acuidade e também prestariam atenção nas inflexões e nuances sonoras da fala, enfim. Quer dizer, para você ver a importância que a música tinha para Pitágoras. Ele fundou a escala pitagórica, fundou também a escola e a escala pitagórica. Né? A escola formava os seus alunos. E a escala é o quê? A subdivisão de um instrumento de corda em inúmeros sons diferentes, seguindo essa lógica da proporcionalidade que eu falei agora há pouco. E, então, na Grécia Antiga, todas as escolas, depois de Pitágoras, né? Inclusive a escola de Platão e de Aristóteles, consideravam importantíssimo o estudo de música, certo? Era inclusive um pré-requisito para o progresso nos estudos. Então, o sujeito ia lá, eu quero me matricular na escola do Aristóteles aqui, no Liceu. Então você tem que estudar música, você já estudou música, já estudou dança, já estudou poesia lírica, né? Fazia um exame disso, e aí ele era admitido para estudar outras matérias mais complexas, digamos assim, né? Ou de outro nível de complexidade. Por quê? Porque Aristóteles sabia, já desde do seu convívio com Platão, que a música é pré-requisito para o desenvolvimento de habilidades cognitivas. E se você ler um texto de Aristóteles, você vai ver que tem muitas nuances, né? Tem muitos detalhamentos. Ele é muito incisivo em alguns detalhes que eu diria até que a percepção musical são uma base para isso, né? Então, na Grécia existia essa concepção de que a música era pré-requisito para o desenvolvimento do intelecto, tá certo? Veja só a importância disso. Até porque a música, ela atua de uma maneira muito direta no organismo, né? Por isso que eles falavam, você tem que aprender música lá na Grécia. Tem que aprender música, dança, poesia lírica. Era tudo junto. Porque trabalhava o corpo, né? E o senso de proporções, o senso de coordenação motora, né, que congrega e coordena todas as outras habilidades, sejam cognitivas ou mesmo físico-corporais. Na Idade Média isso também se sabia, tá certo? Tanto que o quadrivium era o quê? O quadrivium era a seção dos estudos superiores, no qual os alunos estudavam matemática, geometria, astronomia e música. Ah, mas por que astronomia junto com música, com matemática? Pelo que eu falei no início, assim, das proporções, né? A órbita de um planeta em relação à de outro planeta, apresenta uma relação proporcional a proporções numéricas. Da mesma forma, entre um som, uma harmonia e outra musical, há também essas proporções. Então, a música diz respeito à própria estrutura da realidade. Se você quiser ensinar valores, né? Se você quiser ensinar princípios, se você quiser ensinar habilidades, capacidades novas para um ser humano, não há melhor instrumento do que a música. Vejam só, por exemplo, aqui no Brasil, na fronteira tríplice entre Argentina, Paraguai e Brasil, havia ali aqui as missões, né? As missões de catequização realizada pelos jesuítas traziam a música como um elemento primordial do contato com os silvícolas, ou seja, eles não chegavam falando nem celebrando missa, eles chegavam tocando instrumentos ou cantando, porque isso tinha uma comunicação, estabelecia uma comunicação mais direta, porque a música, como eu falei toda essa coisa da matemática pelo seguinte, porque a música ela passa para aquele que a escuta toda a estrutura do universo de maneira arracional, quer dizer, não precisa da mediação do intelecto nem da racionalidade. Então, os índios ouviam aquela música, eles já tomavam contato com toda uma carga civilizacional, sem ter que conhecer a língua do catequizador, sem ter que conhecer as concepções teológicas, litúrgicas, enfim. Aí iam introduzindo a liturgia aos poucos, depois iam ensinando o idioma, e com isso fizeram uma obra civilizacional fantástica. Né? Isso que você está falando, Dante, é interessantíssimo. Isso aí pode ser condensado na cena inicial do filme A Missão. Exatamente. De 1986, com o Robert De Niro e com o Jeremy Irons. O Jeremy Irons faz papel de um jesuíta, missionário na América do Sul, né, na fronteira do Brasil com o Paraguai. E tem a cena clássica com a música do Ennio Morricone, que é o Jeremy Irons tocando flauta, com a música tema do filme, né? Acho que é Gabriel's Oboe. Gabriel's Oboe. É isso aí, Oboe. E é isso aí mesmo, a pergunta do Ronaldo sobre a importância da música erudita, a música erudita é isso aí, o jesuíta tocando o oboé para nós. Agora sim, a música erudita condensa toda a carga civilizacional do Ocidente e passa isso de uma maneira muito direta para qualquer um que a escute, estão entendendo? Então essa é a importância da música, e o Carpo tinha noção disso, a música para ele, o conhecimento musical para ele era central. É mais importante até do que conhecimento literário, né? Porque a música justamente trabalha todas as habilidades cognitivas, espirituais, racionais, arracionais, espirituais, tudo de maneira simultânea, condensada, digamos que até lúdica, né? Então, quer dizer, você nunca vai ficar cansado de ouvir música, a não ser que você escute música muito ruim durante muito tempo, né? Mas música boa você não cansa de ouvir sonatas de Beethoven, você não cansa de ouvir o Cravo Bem Temperado de Bach, você não cansa de ouvir os noturnos de Chopin e assim por diante. Tá certo? Quem gosta de música clássica ouve muitas vezes o dia inteiro. Ronaldo tem que sair daqui a pouco, acho que precisa falar só então, um pouquinho sobre isso. Isso, eu estava, né, encaminhando mesmo o final. O papo rolou muito bem e a gente acabou se estendendo um pouco. Mas eu ia dar esse fechamento agora. É que o livro, O Canto do Violino, então, permite que o leitor possa adentrar esse universo do Otto Maria Carpo e, de brinde ainda, adentrar o universo da música erudita, da música clássica. Né? Como a gente está chegando ao final do nosso programa, gostaria de perguntar para o Diogo como as pessoas podem adquirir o livro O Canto do Violino, de Otto Maria Carpo. Pelas próximas semanas, o livro ainda está na plataforma do Kikante em pré-venda. Kikante é kikant.com.br. Ele pode ser comprado em formato e-book, que é baratinho, R$15. Pode ser comprado a brochura, e que vai ser mais ou menos um livrinho ali de umas 160, 170 páginas, em tamanho 14:21. E tem os combos, com algumas das edições que já saíram da Danúbio. Inclusive tem um combo interessante, que são dois livros do Otto Maria Carpo. Esse, O Canto do Violino, e A Cinza do Purgatório, que foi publicado ano passado. Quem quiser pode comprar os dois, o frete é gratuito para todo o Brasil. Mas tem outros combos ali, outras opções ali de contribuição. terminada a campanha, o livro vai para as livrarias. Graças a Deus, já tem alguma distribuição a Danúbio, então algumas livrarias já vão receber e sempre vai estar online, é lógico, a possibilidade de compra. Mas vale a pena comprar antes, para ajudar a financiar o projeto mesmo. Como eu falei, a Lei Rouanet financia tanta porcaria, não custa às vezes gastar aí, o dinheiro de um jantar, dinheiro de um final de semana aí, de cerveja, para comprar um livro do Carpo. Acho que vale a pena. Pessoal, agradeço muito pelo tempo de vocês, tá? E quero agradecer a todos que nos ouviram até agora e peço para que continuem ouvindo o nosso podcast. Espero que todos tenham gostado e aproveitado esse nosso bate-papo. E até uma próxima. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.